Eu querendo ir na melhor segunda-feira do mundo, ela não deixa. E tudo de propósito, Kaique. E não demorou pra gente perceber que não era pra mim e nem eu pra você. Nada pra reclamar na hora do love, mas ficou de cara feia quando foi no meu pagode. Aí pesou o rolê, tá de brincadeira, tirou minha farra, regulou minha cerveja. Os amigos me chamando pra sair, você não deixa, não deixa. Você não me perdeu porque se beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Você perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Você não me perdeu porque se beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Você perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Quer disputar com o pagodinho, quer disputar com o pagodinho. Não tem amor na vida pra tirar ele de mim. Quer disputar com o pagodinho, quer disputar com o pagodinho. Diz aí, Xande. E não demorou pra gente perceber que não era pra mim e nem eu pra você. Nada a reclamar na hora do love, mas ficou de cara feia quando foi no meu pagode. Aí pesou o rolê, tá de brincadeira, tirou minha farra, regulou minha cerveja. E os meus amigos me chamando pra sair, você não deixa, não deixa, não deixa. Você não me perdeu porque cê beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Cê perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Você não me perdeu porque cê beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Cê perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Quer disputar com pagodinho, quer disputar com pagodinho. Não tem amor na vida pra tirar ele de mim. Você não me perdeu porque cê beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Cê perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Você não me perdeu porque cê beija mal, e na cama você nunca foi ruim. Mas se quer saber, vou te mandar real. Cê perdeu pro pandeiro, pro tantã e o cavaquinho. Quer disputar com o pagodinho, quer disputar com o pagodinho. Não tem amor na vida pra tirar ele de mim. Aí perdeu. Não tem amor na vida pra tirar ele de mim. Quer disputar com o pagodinho, quer disputar com o pagodinho. Nem entendi. Tudo de propósito. Dona da porra toda.